Hugo Teixeira, responsável pelo portal de notícias do governo de Minas Gerais, fala um pouco sobre a questão da tecnologia. Preciso quase lembrar que a questão tecnológica é muito parecida com um pêndulo, né? Passando rapidamente, vamos pensar assim, da transição do rádio para a televisão. Para nós é até muito visível aqui, pela prematuridade, vamos dizer assim, da televisão aqui no Brasil, que foi um dos primeiros países a ter televisão, junto com os países desenvolvidos, a turma do rádio se transferiu integralmente do rádio para a televisão. E até como não existia a possibilidade de você ter as coisas gravadas, era tudo ao vivo, na realidade, a televisão nasceu muito parecido com o rádio. E agora a gente chega nas novas tecnologias, né? Que linguagem é essa? Né? Ela nasce copiando o quê? Em algumas coisas nasce copiando o rádio, em algumas coisas nasce copiando a televisão, em algumas coisas nasce copiando o impresso. Né? E talvez, na medida em que a gente se distancia, a experiência da internet não é uma experiência tão recente, né? Já é, eu sempre digo que a internet é uma senhora relativamente passando já dos 40 anos, essa consolidação da linguagem vai ser um processo, eu até acho, muito parecido com o processo que foi de consolidação da linguagem das mídias anteriores. E aí eu sempre digo o seguinte, eu acho que é um exagero, né, assim, dizer, nossa, isso é a grande revolução, essa é a grande transformação. Eu acho que a transformação é essa sequência, né, de evolução da tecnologia, essa sequência de evolução, né, do intelecto humano, né? Então, assim como outros momentos de transição, nós estamos vivendo um mundo importante, como foram importantes todos os outros momentos de transição também, e com certeza não será o último. Né? Toda vez a gente pensa, nossa, mas essa aqui é a última fronteira. Eu acho que não existe última fronteira nunca. O dia que acontecer isso, eu acho que nós estamos meio próximo do fim da humanidade, né? Na medida que a humanidade concluir que ela está numa última fronteira, que dali para frente não vem nada mais novo, acho que a gente pode ir embora para casa, ficar lá trancado e acabou. Na verdade, eu considero mais um processo de transição de todos os outros processos de transição que já aconteceram. Para o Web Aquário, repórter Henrique Carmo.